Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Teus olhos e consigo entender.

que desejo de amar. Eu sozinho sou rio, mas ao teu lado sou mar. Thank you. encanto. Na alda bela em cruz, foi nas ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição. Barco, império, mil almas, por pau de canela e mazagão.

uma festa pela madrugada. Chega a polícia para dançar a lampada. Grandalhadas, cigarras, ampolhas, já dourada e belas boias. Só fico eu, mais a Maria, com a garrafa que a sal nascer. E a Sandra, com o seu acordeão, dá-nos acordes do refrão. Vem na daí, rapaziada, começa a festa, não tarda nada. E esta noite é sempre a abrir. Ouvir cantar, pensei que a tua voz.